zica, copa missão medo. Desejo de criminosos, seu pai inspira torreto. Rap queimando no mato, bem grato, pouco de fato. Os fatos decapitados, converte o pilão sagrado. No prato da boca rola, cola com pinga cola. Agora essa não é dos outros, suas mentiras já não cola. Eram Clarice e Maria, por suas famílias. Seu filho tá com problema, precisa de companhia. Cada de campanha, os gritos se identifica. Capota e não trupica, se essa é didática. Lá do fundo do território, se canta de Chico. Joga rico no grito, explode tudo e tá no pico. Equite aqui pra mim, inteiro zap na minha manga. Dólares no pulso, checkmate na garganta. É mais que canto, mão espanta, alma esperança. Mano, se encontrar, agarre e nunca desanda. Cotidiano, violento, negro, batendo de frente com tempo, poesia. Beijo para os guerreiros, embelecendo conforme o tempo. Tanca piado, preso é quem quer José. Mas em verdade, mulher, dá pra ver a ralé. De frente com qualquer, milhares no seu pé. Quem nunca vira Zé, futuro vários quer. Difícil é ter fé em Jesus de Nazaré. Consegue crente no amor. Flores do jardim, o pólen se espalhou. Foi quando nos beijou. A gente ganha liberdade, até esquece a trajetória. Creio nesse objetivo, quem não sabe disso. Banhado de carinho, crime incentivo. Por ser mais um muito apodrecido, pra mofar bem longe da família do presídio. Nunca é necessário abrir os olhos, enxergue seus sonhos. Também posso, também sou ser humano. Batendo de c*** acreditando. Respeitando o próximo, milhares estão ganhando. Sonhos não precisam de motivo. Lamente do neguinho, certo é tá unido. Maldade é só mal visto. Transparência eu sei que é preciso. Isso não é álibi, é um compromisso. Quero só te ver se a fortaleza despencar. E pra reconstruir se as peças não irão colar. O castelo da paz, o ser humano irá mudar. E a cada erro as peças cairá e quebrará. Tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Parar. Eu trombei agora há pouco, vários bichos soltou. O bagulho é louco, eu canto é pro povo. Me mando na humilde, eu sei que vou chegar. O vento que vem tá lá, vem tá cá. Que vem do sul, aqui pro Grajaú. Eu sou família, IML vagabundo. Pra aqueles que já passaram mal perreiro, a vitória vem logo, vocês vão ver. É só correr, fazer, acontecer. O Lakers falou que o respeito vai prevalecer. O Samu mandou um beat louco. O Melk e o Flé tão atento no jogo. Pois vem, o fulano quer as notas de 100. Contas pra pagar, quem não deve também. A missão é expandir, alastrar. Fazer um som louco pra galera chapar. Correm em direção da fama, trocam liberdade por grana. Por quem os programa, uma sociedade tirana que os engana na propaganda e os compra com papéis. Prefiro nadar da lama que ter fantoches nas vossas leis. Sou livre de espírito, com mente aberta para a vida. Sigo no meu eu, meu íntimo, na minha rota não há saída. Caminho com as minhas pernas em direção à missão, contornando as rasteiras, cabeça levantada do chão. Agarrado a uma paixão que dá força à continuidade do meu trajeto, sigo então espalhando rap pela cidade. Sou isto é por sentir mão, sinto a força que não para. Sigo em frente e não vou parar por nada. Guerreiro do meu eu, sou eu que nele mando. Sinto a voz do Zé Povinho, decoro o que ele vai narrando. Sinto na linha do meu caminho, que sinto sozinho. No dia a dia vou riscando, traçando o meu destino. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Não vou parar. Conexão Portugal-Brasil. Conexão Rost e família IML. Rost. Juntos na batida. Sempre, sempre.